shark. Aê, Bruno, só na contenção, arrebatando por aqui os vacilão. É o conceito fechando com engatilhado. Não faço rap pra cuzão balançar. Eu te falei, playboy, você desacreditou. Pelo vidro com ferro na cara, cê se borrou. Mas a sua arrogância que se faz desnecessário pra quem sonha com comida, depois dorme na calçada. Gargantilha da puta já não causa interesse do capital acumulado pra quem anda de Mercedes. Corrupção brasileira pra político é favorável, com as inúmeras negligências pra quem rouba no Senado. Atenção, secretário, com passagem pra Mr. Vai curtir o Werner europeu pra depois blindar o Nissan. Sua influência política não livrou do oitão, mas incriminou o menor com a pólvora nas mãos. Terrorismo na rima, conceito e gatilhado. Pode fechar o vidro mesmo, tranca a porta do seu carro. Renunciar ao carro se torna fato pra quem roubou em 8 anos de mandato. Quem nasce pra brilhar nunca vai ser semente. Dedo no gatilho e a revolta vem dos quentes. Genuinamente disputado por nações, Atauros, Mutuels, Coach, Beretta, Alemão, pra depois anunciar na mídia ajuda humanitária. Sobe aqui no morro, puxa o pino da granada pra ver corpos no chão, crianças mutiladas, perdendo a juventude com a desgraça que propagam. Não sei se é pior o moleque na função, com a 9 na cintura e um rifle de precisão. Vixe, não é novela, nem ficção, muito menos o programa do Faustão. Aqui os tiros fazem parte do cenário que pinta a tragédia de milhões e borra o quadro. Sai pra lá, playboy, fica do caralho. Pode fechar, tranca a porta do seu carro. A nossa trilha hip hop não é moda. O pesadelo gangsta aqui é foda. Sai pra lá, playboy, zica do caralho. Pode fechar, tranca a porta do seu carro. A nossa trilha hip hop não é moda. O pesadelo gangsta aqui é foda. Com meu conceito engatilhado, os cana ficam bolados. Os caras já tão ligados, playboy tá recalcado. Favela tá dominando e os caras tão se armando de formação pra mostrar quem é o comando. Porque no Espírito Santo a bruxa tá solta, aqui vários menor quer ser donos da boca. E os bacana rindo à toa, sonha em ter carro que voa, rindo até perder os dentes, tomando tiro na boca do moleque cheio de ódio, com a mente vazia do governo. Recebe esmola, auxílio, bolsa família, agora a renda vai ampliar. Pede a Deus pra te salvar, deu a voz de assalto, vai. As mãos pro ar, governo desapropriou. Com a lona, improvisou. A polícia barbarizou. Favela se revoltou. Moleque engatilhou. Playboy se apavorou. O dedo escorregou. Miolo se espalhou. Veio pra crer o que queria. Se fudeu, perdeu a vida. Nunca mais a luz do luar. Nunca mais a luz do dia. O anjo da morte caminhar noite e dia. Recruta os irmãos para a vida bandida. Se prepara, playboyzada. Acabou a palhaçada. O conceito é periférico e a rima é engatilhada. Rima pesada igual granada. Bate na caixa, destrói os playboys. Um porco para não ficar sós. Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nós. Sai pra lá, playboy, fica do caralho. Pode fechar, tranca a porta do seu carro. A nossa trilha hip hop não é moda. O pesadelo gangsta aqui é foda. Sai pra lá, playboy, zica do caralho. Pode fechar, tranca a porta do seu carro. A nossa trilha hip hop não é moda. O pesadelo gangsta aqui é foda.